Controle Salvador, voo 1648, 170, solicita descida. 1648, desça ao 050, chegada é a Mari, identifique. Identificou, na Mari, descendo para o 050, no 648. Ok, o Índio November Alpha, informo que após a 15ª milha de Salvador, após 15 milhas de Salvador, está livre para 2.500. Até o Oscar, confio em posição. Romeu, Hotel Oscar, confio em posição, radial distância de Salvador. Ok, Romeu, até o Oscar, livre exceção 040. Informe cruzando 2.500. Solo Azul 4065. Autorização Campinas, nível 360 para November. De 129. Gostaria de aumentar um pouquinho? Campinas, nível 360, autorizado, via Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, BHZ, após prossegue Zanete, Zulu Alfa, November Eco Tango, após direto Pirassununga, Papai Índio Romeu, após Mendes, Mike Eco, November Delta Sierra, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Aciona transponder 5156, frequência do controle 119, decimal 8. Ok, 360 Campinas, via para o Sulu 16, após BHZ, Net Pir Mendes, decola da 10 com a curva direita, da El, Leda e Bridge, 5156 transponder, 198 controle, azul 4065. Batian pronto, puxa back acionamento, ajuste 10, 12, azul 4065. 10, 12, chamará. Gol no 648, reduz para 2209. 2209 no 648. FM? Romeu Hotel Oscar, contato radar 43 milhas oeste de Salvador, cruzando 2.900, livre extensão 040. Meu Hotel Tango para Vera Cruz, confirme. Romeu Hotel Tango deverá manter-se nas altitudes previstas em carta do corredor visual de Veracruz, ou de Salvador, ok? Desça para 2.000 pés, 1.012, livre LR, forma estabilizado. Descendo, 2.000, 1.012, portaria estabilizado no 648. Tio Romeu Dosso, qual será o sentido aí da sua manobra? Olimpo 03, identifique chegada bom, desça para 4.000 pés, 1.012. Identificou, capacete deu na Bonfe, ajustado 1.012, Olimpo 03. Analisado com o localizador, o esquiosque uniforme. O esquiosque uniforme, torre 1-8, desça 1.6. 1.6, graças, parceiro. Boa tarde, Luiz, que é o seu de fora. O quiosque uniforme está baixado de fábrica, completo no zero, segue para 17, depois zero está. Segue para 17 a partir de Cibra, é possível? Chama o cancelamento então, o quiosque uniforme. Camará, quiosque uniforme. Cezinha? Fernando, Thiago. Ah, valeu, Fernando, um abraço, ao Maurinho. Valeu, Maurinho, um abração aí. Para cancelamento, Whiskey Uniforme, circular para o 17. Ok, é o 02 então, autorizado prosseguir final no 7, o vento é de 120 com 14, pouso autorizado, o Whiskey Uniforme. Pouso no 7, Uniforme. Vai via litoral para Porto Seguro no 065 ou vai pela aerovia? Solicito inicialmente no mil pés para ingresso no corredor forte. Meu Deltango, ciente e autorizado no mil pés, informa o tráfego posição de 12 horas a 4 milhas, fazendo evoluções entre 1000 e 2000 pés, um Charlie 150. Camarão. De base para final na 17, Oscar de Fama. Pouso autorizado no 7, Whiskey Oscar Uniforme, 120 com 14. É, a gente livre pouso no 7, Oscar de Fama. Salvador, muito boa tarde, Juliano 63, 14, passando 2-0. 63 no 4, identifique, desço 050, chegada Mari. Identificou 050, perfil da Mari, 63 no 4. Ou no 648, chame torre 1 no 8, decimal 612. 18-62, 1 no 648. Romeu Hotel Tango, ingresso no corredor Interlagos, Romeu Hotel Tango. Interlagos Tango. Provado para levar na papá o Whiskey Uniforme. Chute, no solo 05, frequência livre na área está, tenha uma boa tarde, aí, Uniforme. Apoio, boa tarde, bom dia. Valeu, bom descanso aí. Tá. Era o comando é novo aí também, né? É, tudo comanda. É o Alfa Charlie 90, é de vocês também, né? Sim, todos dois. Beleza. Passou externo, gol no 648, baixado e travado. Fuente, pistão no zero, avistado, 110 graus, 14 nós, pouso autorizado, gol no 648. Autorizado no 0, no 648. O time do 1012, eu vou no 648. 1-0, 1-2, eu no 648. 1-0, 1-2, 1012. 1-0, 1-2, eu no 648. Sim. Autoriza a proa de Duna, pro 63, 1-4. Fui na proa de Itap. Itap, 63, 1-4. O meu até o Tango, suba ao 065, mantendo o corredor Interlagos. 065, mantendo. Tango. para o táxi 4065, POB 110, alterna Ribeirão Preto com 4 horas e 30 de autonomia. Táxi via Pátio Juliette Alfa, Ponte Estrada 10, Torre 1186, ajuste no 012. Então, bom voo, boa tarde, Azul 4065. Ok, Pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chamará 1864065. Obrigado, bom trabalho. Tinha 4.000 pés, Olimpo 03. O meu Oscar, POB. Zero, dois. Ed. De November Alfa, desça para mil pés, ingresso no Interlagos, reporte rotatória. Paulo, boa tarde, é o Papa Romeu Tango, Dia Bravo. Tango, Dia Bravo, boa tarde, prossiga. Formação Oscar. Tango, Dia Bravo, sim, senhor. Aeroporto 4, aguardando para o Tango. Vou local até o farol e retorna. Farol, centro histórico, Bonfim, Guatemi, tá. O Gol no 648, levando a Eco. 4, táxi via Alfa, após Juliette, remota 1 no 3, remota 13. A Eco Alfa, Juliette, remota 3, gol 1 no 648. Remota 1 no 3, 13. Positivo 13, 1 no 3. Tango Dia Bravo, voo local autorizado, 500 pés, decolador no 7, corredor axé à direita, 0127, o transponder 119, decimal 8, torre 1086. 510, princípio 117, à direita, 0127, que é o transponder, 1098 ao controle, 118,6, é a torre, Tango Dia Bravo. Vai, Tango Dia Bravo, ajuste 1012, confirmando, tá no 44. 44, senhor. É o B? É o B de 4, pode, senhor. 108 orelhas a bordo, Tango Dia Bravo, chama a torre 1186 para acionamento, táxi, decolagem, tenha um bom voo e boa tarde. Na torre. Torre 4065 da Azul, ponto de espera da 10. Romeu, até o Tango, pare subida em 3.000 pés. Liga lá, 3.000, Tango. Boa, gol no meio, 5-4. Quanto vocês confiam autorização para o Léo Seixas, informação óbvia. Direita 235, magnética 1-0-0 de cima. Qual é o Léo? Gente, gol no 649, eu tenho 240, Léo, copia? Copia, 649. 649 Leos, autorizando 240, rota direto, decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda, após direto Leos. Aciona 5176, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado Leos, nível 240, decolada 0, fazendo a curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto Leos. Transponder 5176, controle 198. É o gol 1649. Gol 1119, décima 8, gol 1649, na remota 12, chame pronto. Pushback, funcionamento, ajuste 1012. Chamará pronto. 649. Câmbio de Bravo acionado, parte 404 por B, taxa autorizada, chama para decolagem. Tomara, pronto, câmbio de Bravo, zero 065, decolada ao Zulo 398, boa viagem. 398, obrigado, bom feriado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065, livra 1300 na Dael. Contato radar na decolagem, subo 360, Azul 4065. Sobe ao 360, 4065. Romeu até o Tango, continue subida ao 065. 065, Tango. Olimpo 03, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. Pés no 0 no 2, Olimpo 03. Atingindo 3 mil pés, Olimpo 03. Gente, desça para 2 mil pés, Olimpo 03. Para 2 mil 03. Olimpo 03, reassuma navegação na proa de Duna, está autorizado LF, reporte estabilizado. Proa de Duna, reportará estabilizado 03. Chame para ingresso de decolagem. Agora para ingresso de decolagem, Tânio Gabriel. Gente, repórter estabilizado. Alfa, final autorizado, porém provável 360, ok? Se quiser manter o setor inicialmente, só para evitar simultâneo com um Airbus da Avianca Oceaner alinhado final no zero, ok? Positivo então, mantenha a rotatória só um instante para final no 7. O time está pronto? Autorizado? Autorizado, 110 com 15, tango de abraço. Vamos, vamos. Fazer esse panorâmico também. Só meia dúzia. Muito bem, boa tarde, obrigado. Meia três, uma quatro, full IAD, estabilizado. Chame torre, 1-8, decimal meia dúzia, 6314. 2-6, obrigado. aeróbicos, 1.000 pés, decolada 1.07, com curva à direita, corredor axé, voz caixa prego, aciona 0160 padrão, 119.8 controle, torre 118, decimal meia dúzia. Tá, vai prosseguir para a vertical dessa rotatória a 1.500, ok? Mantenha 1.000 e aguarde final no 7. Tango de Andava, decolado 17, controle 19.8, via litoral até a volta. Boa volta. O Índio November Alfa pode completar então a curva pela direita e final da 17 autorizada presente. Gente, 4032. Controle, boa tarde, nosso cordial. É o Papa Romeu Tango de Bravo, decolou de Salvador, intenções Farol da Barra, centro histórico, bom fim e retorna para Salvador. Temos um Cerro 150 e acima 1.500 pés, a 5 milhas também, um Highlander, asa alta, trem fixo. Na interferência, aproximação, pista 10, o vento está alinhado, 100 graus com 15 nós. Tem o pouso autorizado. Oxa, né? Autorizado, pouso 6304. Índio November Alfa, final no 7 aprovado. Continue agora a liberação, pista no 7. O vento está de 100 graus com 15 nós. Índio November Alfa, aguarde a autorização para o pouso. Por volta final. Lama Oscar ainda mantém a rotatória 1500. O CER na 150 já foi aprovado. Final, aguarde para a descida, critério na aproximação, ok? Sente aguarde aqui, Lama Oscar. Estou com o P3 também da Força Aérea alinhado final, pista 10. Só mais um instantinho para a final 17 km. 7 km. Torre 18,5, boa tarde. Boa. E o Olimpo 03 estabilizado no LOC. Agora fui LS. Trem baixo travado. Negativo, corrigindo. Vai chamar com o trem baixo travado. E visual com o campo no aumento, 03. Gente, o Olimpo 03 continua a aproximação, número 2 para pouso, pista 10. Aguarde, reporte quarta milha checado para a pista 10, Olimpo 03. Reportará quarta milha 03. Índio November Alfa, o trem baixado travado de fábrica, 110 graus agora, 15 nós, pista 7, pouso autorizado.